como cê tá? Que eu quero saber a cor da sua calcinha. Luz, algo cê vai gostar. Eu tenho que te deixar molhadinha. Cê pode fumar se quiser e beber se quiser. Só não vale se apaixonar. Dropa a luz, é do MD e faz acontecer. Sabe, eu não te faço esperar. E 2022, chora agora e depois. Viajante do tempo, o meu carro é o do momento. Esse é o Bruninho que tá tocando. Porque o F taca poca. E ela vem com gracinha. Dá pra sentar na minha, então não vem pra cá chorar. Porque eu tô indo à toa. No bonde do 7, eu sou da terra da garoa. Ela quer mandar de velar. Quer champanhe à beira-mar. JB, LFK, F24K. Ei, oi, como você tá? Eu quero saber a cor dessa calcinha. Algo cê vai gostar. Eu tenho que te deixar molhadinha. Cê pode fumar se quiser e beber se quiser. Só não vale se apaixonar. Dropa a luz, é do MD e faz acontecer. Sabe, eu não te faço esperar. E pra nós ficar prende, me pede frente. E minha corrente, ela quer tirar foto pra postar. E de repente, eu tô na minha frente. Tiro o advente, tudo só pra mim. Só dá pra até chorar, porque eu tô rindo à toa. Ponte do 7, eu sou da terra da garoa. Ela quer andar de velar, quer champanhe à beira-mar. JB, LFK, queria te perguntar. Quero saber, oi, como você tá? Eu quero saber a cor dessa calcinha. Esse é o Bruninho que tá tocando.